Demonstrar-te um pouco daquilo que tenho. Digam que disserem, eu sou genuíno. Tudo que tu vês, eu já vi. Eu sou o controlador e tu és o Tamagotchi. Estás a falar com o homem todo o terreno. Um de nós está a mais, este mundo é pequeno. Quando eu comecei ainda ouvia José Cid. Tenho mais recursos que os agentes da BIT. Tu nem sequer me aguentas quando eu estivesse nil. Manda-te da ponte 25 de abril. Pega na tua capa e voa daqui para fora. Tinhas de te armar em super-homem logo agora. Sentes este som do turugo até o tutano. Consigo ser mais inflamável que o gás butano. As tuas rimas são uma paródia nacional. Consegues ser mais chato que uma missa de Natal. Mais sabedoria que o rei Salomão. Se és complicativo, menos ou complicação. Substantivo, indicativo, quizás superlativo. Toma medidas excepcionais de ataque defensivo. Lhe cango, dou-lhe basula, capanga. Sou mais africano que a jinguba e a chiquanga. Ao pé de mim a tua cena é despiciente. Tenta-me derrubar, já sabes que é incômodo. Tem mais movimento que as cuecas da Madonna. Somos unha e carne como a tinta e a acetona. Mais articulado que uma cena articulável. O teu poder é incomensurável. Bamba clato, exagero, mano, tropo. Afogo-me num beat como quem se afoga num copo. Ei, se eu aqui no Emma, se ninguém me leva. Quando não comeu a maçã já eu tinha Eva. Cheguei primeiro, comi primeiro, sou verdadeiro. Lanço bombas, mas não sou bombeiro. Represento Lisboa de São Vicente à margem sula. E tu és tão fato como Michael Jackson é pula. Compreenda, para rimar assim há que ter finesse. Tu és mais verdadeiro que a verdadeira maionese. Foi dito que comigo tá-se mal. Mas eu consigo ser a melhor inspiração dos MCs em Portugal. Como estilo original, ponho-te em ampa, chaval. Sai daqui, cheiras mal, abre espaço. Aquilo que eu decido é aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço, tu imitas, seu macaco. Toma uma banana, fizeste uma fezada, agora pensas que és gangsta? Que foi? O flavor é produzido pelo nosso bom boy. É sim, mas aqui é o M representativo. No microfone representa o BC, o coletivo. Rappers no ativo, já é sabido. Continua a ser o mesmo quê? Genuíno. Fazemos do rap a nossa voz, o nosso hino. Continua a ser o mesmo quê? Genuíno. Fazemos do rap a nossa voz, o nosso hino. Entrando a 100 ou a 150. Quando pego no mic, as rimas fluem como água benta. Estrago o teu ambiente, estimula a tua mente. Sou como afrodisíaco que no teu copo branco de leite. Escuta, aquele match liga a gravar mensagem. Mas quanto foi passagem para outra margem. O lírico profeta com as palavras de salvação. Quando tô na tua, bem podes rezar, meu irmão. Capítulo 1, mad nigga não vai à montanha. Montanha vem mad nigga, sem a baby. Ficas de boca aberta. Já fez sendo o costume, eu com o Mike e tu com a merda. Já fez sendo o costume, eu na frente e tu na lerda. Não percebes? Aqui é old school. O feeling, pergunta a toda a gente. Vão dizer, tá-se cool. My niggas black on, pra tempos deram-me o toque. Pra fazer um beat, um elétrico nos fones desse show. Sou a rock and roll, fiz e já tá feito. Microfone é chuchuta que eu viola torto e a direito. Respeito, é tudo aquilo que eu exijo. Rimas como esta, alivia-me como quando mijo. Sorrijo, organizando a minha estratégia de combate. Sílabas são granadas, bossa e si é cheque mate. Não tô a pegar nessa merda. Me escrevo de parame. Me sempre extra a minha rap, então é melhor eles matame. Me relax, contraí de manhã pouco. Pegou na microfone, cima quando te pegar na off. Ambadei, acabou esquecer de salvar-me que a gente. Em cima, sinto Portugal, coração, não só sente. Continua a ser o mesmo quê? Genuíno. Fazemos do rap a nossa voz, o nosso hino. Continua a ser o mesmo quê? Genuíno. Fazemos do rap a nossa voz, o nosso hino. Continua a ser o mesmo quê? Genuíno. Fazemos do rap a nossa voz, o nosso hino. Continua a ser o mesmo quê? Genuíno. Fazemos do rap a nossa voz, o nosso hino. Oh yeah, deixa passar mais uma produção de AC, o mano de chuva. Partilhar com os meus dreads, Black Company, what up, confirma boy. Yeah, DC, você aqui, o mano de chuva. Check it out, com o coração do diplomata. 100% criminoso, aqui estou eu. Mas cuidado com o que falas. Este som é dedicado para todas as verdadeiras cabeças do hip hop. De um chapéu a representar. Mais ou menos assim. genuíno.